fiz as novenas para minha filha. Comprei a medalha, mandei benzer e dei para ela usar. Na hora das orações, de joelho, muitas vezes chorando, dizia: minha mãe querida, não peço para mim, mas para minha filha. Às vezes colocava a mão em meu ventre, outras vezes usava a foto dela. Todos os dias ela tomava água benta e passava no ventre. Padre Reginaldo, não foi preciso fazer cirurgia. Nossa Senhora desculou o útero, baixou as trompas e minha filha ficou grávida. Hoje estou ligando com José Carlos nos braços. Nasceu de 8 meses, mas muito esperto. Chorou e mamou ainda na sala de cirurgia. Obrigada, Nossa Senhora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, por entrar todos os dias no meu lar e em minha vida. Obrigada a você, querida. Muito obrigado. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Aclamemos nosso Deus. Bonito é isso. Senhor, é bom pra pastor. Cima, pro alto, pra e Deus. Vamos com alegria, com gratidão e muito amor. O texto de hoje, Mateus 11, 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus exultou. A oração de Jesus, essa exultação, é uma experiência vivida no seu ministério. O que para muitos seria motivo de fracasso. Por que fracasso, Padre? Não entendi, não. Gente, quem é que seguia Jesus? Esses dias eu estava fazendo... É o meu jeito de rezar, viu, gente? Não estou dizendo que é o único, não. Mas eu tenho um jeito de rezar que eu fico imaginando muito as coisas. Eu crio as cenas. A própria oração Alexio Divina faz isso, quando você chega no Meditácio. E eu fico imaginando aquele povo. Não era um povo bonito que seguia Jesus. Não era um povo cheirosinho. Não era um povo que tinha bens. Gente, era leproso. Era paralítico. Eram uns esfarrapados. Jesus teve que dar de comer, senão eles iam desmaiar de fome. Você acha que era um povo assim, como diz, a gente vai aprendendo as coisas, né? Classe A. Na rádio tem essas coisas. Você fala pro A, B, C ou D. Jesus devia ser classe D. E Jesus, para alguns isso seria motivo de se sentir fracassado. Jesus olha para aquele povo e diz: eu te louvo, Pai, porque escondeste dos sábios, dos entendidos, dos ricos, dos poderosos, e me traz estes entendem. Percebe como Jesus consegue exultar ao Pai a partir dos fatos da vida? O insucesso se torna motivo de louvação. Nossa Senhora, nos ajude a ter esse olhar de Jesus, esse olhar que vai além de toda lógica humana, essa forma de ver a vida, olhar para o simples e ver o grande valor da simplicidade. Nossa Senhora do Carmo. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, a quem consagrei toda essa obra, todas as emissoras de rádio. Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário, abençoai-nos. Nada me importa, vou caminhar. Se escutou? Nada me importa. Eu vou caminhar. E com tua ajuda, mãe, eu vou conseguir. Põe isso no teu coração, repita. Nada me importa, mãe. Eu vou caminhar. Os teus exemplos têm que seguir. Nos caminhos da vida com Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, não perca!